ser bem naturalmente. Clima envolvente, cenário perfeito. Vamos realizar os nossos desejos. Esquecer do mundo, aproveitar o momento. Veja que você consegue ler meus pensamentos. Sabe que eu te quero toda para mim. Sabe que essa noite vai ser longa e sem fim. Eu sou seu rei e você minha rainha. Sou todo seu e você é toda minha. Dois corpos se unem e dessa união surge o prazer, fruto da perfeição. Agora é a hora, o desejo nos domina. Seu corpo sobre o meu, entrando em sintonia. Nessa sintonia, hoje eu quero ter você. Meus dedos entrelaçados em seus cabelos, libido aumentando, transbordando de desejo. A essência do seu perfume me alucina. Seus beijos, sabor de mel, me hipnotiza. Seu batom vermelho paralisa meu olhar. Convida minha boca a te morder e te beijar. Unhas cravadas arranhando minha pele. Sussurros no ouvido, gemidos que enlouquece. Suor que escorre de dois corpos se amando. Roupas pelo chão, orgasmo se aproximando. Agora é a hora, o desejo nos domina. Seu corpo sobre o meu, entrando em sintonia. Nessa sintonia, hoje eu quero ter você. E os nossos desejos, deixa acontecer. Nessa sintonia, hoje eu quero te amar. Nessa sintonia, hoje eu quero.